Põe seu pé na mare. Se possível, pode voar duna, senhora. Inicialmente vou ITAP, então 3283. Voando ITAP, então 3283, 2000 pés. Meu pé, ajuste na 013. Para o 51, chame o controle 1998. No corredor Axé. A decolagem é da 1-0, curvará à direita após, aguardará a liberação do controle para acender a 2.500 pés, o mesmo opera em 1.19.8, a torre 18.95 e o transponder é o 0276, Marinha 5052. Sou estimado para pouso quando possível. Afirma, chamada para pouso em Ilhéus, 1605. 1605, confirma. Afirma, 1605. Sim. 5052, está correto o cotejamento. Autorizado o acionamento no pátio militar. E para o táxi decolagem, chame a torre, 1895. Acionamento para táxi chamada torre. Zero, vai manter o número perto do seu destino. Está presente, 1.9.500 pés, frequência livre. Dan 3144, Solos 47, direito no 219. Direito, 219, Dan 3144. Retorna, na proa do NGCA. Gol 1941, controle ciente, para informação, tráfego 12 horas 4 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Reporte estabilizado. Chamada estabilizada, não, coisa. Gente, livre o táxi à direita, o Chinami 6213, ponto espera 1895, a torre. Tá 3144 na escuta do solo? Na escuta, prossiga. Ok, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 04, o TAM 3144. Alfa Juliette, gate 04, TAM 3144. Oi, Salvador, boa tarde, o Chané 6213. O Chané 6213, mantenha a ponte de espera. Mantenha a ponte de espera, 6213. O Gono, Álvaro. Nós 41 na escuta da torre. Positivo, na escuta, final visual. Gol no 941, livre pouso no 0, vento 090 graus, no 5 nós, check 3. Livre pouso na 10, baixado de checado, só confirma o vento? Vento 100 graus, no 5 nós, gol no 941. Gente, copiado, livre pouso na 10, o gol 9. 3283, Voiduna, autorizado IMS, reporte estabilizado. Vai voar a dona, vai informar estabilizado no IMS, tá? 3283. Meia 2-1-3, ali mantém, pressão no zero. Variar e manter 1-0, chamando a vez. Bono 9, da presente Voiduna. Comando 9, da presente Voiduna. Gol 1924, redução para 210 nós. Nós 24, segue o Embraer 190, cruzando 060 para 3 mil pés. Bono 941, sala 52, direito no 219. Direito 219, 941. Torre Salvador, Marinha 5052, ponto para o táxi do Sonho. Marinha 5052, confirma intenções de decolagem. Marinha 5051, confirmando o estimado para pouso no 605, frequência 5. Aguardará para decolagem, 5052. Oxané 6213, livre decolagem 10, vento 090 graus, 1612 de nós. Decolagem da 10-6213. Marinha 5054, tá pronto para cópia, Ilhéus? Pronto para cópia. Autorizado, Ilhéus, o mil pés restrito no corredor Axé. A decolagem é da 10, curva à direita, após, e manterá-se restrito, aguardando a liberação do controle para acender a 2.500 pés. O mesmo opera em 119.8 e a torre 118.95 e o transponder é o 0277. Oxané 6213, decolou 53, chame o controle 1998. 098, graças a Deus. 054. 054, boa. Só por radar, sua para nível 360, saída da EL. 360 da EL, Oxané 6213. Autoriza o 6213, está completamente pessoal, o abrigo da presente? Da presente livre da colagem, vento 090 graus, 14 nós, pro corredor Axé, reporte fora do solo. 52, livre da colagem, passará fora do solo. Está no retorno, vai fazer um sobrevoo ali próximo a 9 de frente, vai cruzar pelo setor norte da torre. Yankee Delta Charlie, chame torre, 118, decimal 95. Graças. Salvador, é o Papa Tango e Yankee Delta Charlie, bom dia. Esquerda 020, aguarde diretor para o curso do localizador. A questão é fazer um sobrevoo agora ali na Lauro de Freitas, passando pelo setor norte da pista. Tente, reporte, o senhor vai chegar a ingressar na perna do vento no zero? Negativo, vou cruzar a passada. Ok, ciente, Yankee Delta Charlie, é autorizado prosseguir para Lauro de Freitas, à esquerda da pista no zero, reporte iniciando o sobrevoo, ok? Ok, reporta lá, faz o sobrevoo. Oi, Salvador, Marinha 5052, fora do solo. Marinha 5052, autorizado o cruzamento da 1028, proa do corredor Axé, reporte atingindo o farol de Itapuã. 5052, livre cruzamento da pista, reportarão da farol de Itapuã. E a Forleda DCT, eu disse, para interceptar pelo ISC 50. Controle 119.8, o transponder 5531. Ok, autorizado 380 para a vitória da Forleda 190, curva na direita da Leda, Leda Eudes, é pelo ISC 50. Controle 198, transponder 5531, 4089. Correto, azul 4089, chame para o posto de acionamento, portão 9. Exato, mandado, chamado. Ok? Ok, só passando aqui. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3283, baixado e travado, ILS X-Ray 10. TAM 3283, boa tarde, informação de tráfego, helicóptero 500 pés à sua esquerda, seguindo com proa da pista, proa este, ok? Leste, não vai interferir com sua aproximação, que o mesmo está 500 pés. TAM 3283, está autorizado o pouso? TAM 3283, agora livre pouso 10, vento 090 graus, 149. Livre pouso para o TAM 3283. Linha 5052, prossiga via litoral, ok? Negativo se aproximar da 2, da 10, tem um tráfego para pouso. 5052, está no Través de Palácio Itapuã, seguindo via litoral. Afirmo, Marinha 5052, chame o controle 1198. Chamará controle 1998, 52. Esse, Embraer 190. Controle Salvador, Marinha 5052. Aguarde, gol no 924, autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 03. 2003, Marinha 5052, mantenha-se em condições visuais via corredores, quando possível informe seu estimado para ponto. Marinha 5052, manterá visual via litoral, estimada para ponto 1625. 1625, adolescente. Salvador, boa tarde, gol 1754 na informação mais. Aguarde, gol 1924, para o curso localizador, direita 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, na X-Ray 1924. Gol 1754, acende a identificação, via chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste na 013. Via chegada a mar, 2000 pés, 1013, facilidade lá na provisora. Mantenha a chegada, gol 1754. 4. 10, pode me dar. Sente, aguarde, Marinha 5054. Aguardará. Gol 1924, tráfego 2 horas, 7 milhas e meia, cruzando 3.500 para 2.000 pés, para 3 milhas de dona. TAM 3283, solo 00, direito 1219. Direito 1219, TAM 3283. Marinha 5054, dá presente livre decolagem, vento 100 graus, 15 nós, proa do corredor Acheve, sobrevoo de aeronave. Acheve, de presente, estão sobrevoo de aeronave. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, TAM 3283. 24 no localizador, reduza para aproximação. Reduzir 924. Chama 6213, chama centro Recife, frequência 133, decimal 25. 13325, chama 6203. Marinha 5051? Ô, são 4 para cruzamento. Autorizado, cruzamento 1028, aviso sobre o voo de aeronave, reporte no litoral. Cidade de Pedal, são 4, boa. Aguarde a transferência, ok? Maria 5054. Aguardará. Torre Salvador, muito boa tarde. O Rombano 9, aproximação final de pouso baixado e travado. Sente, Rombano 9. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Rombano 9. Maria 5054 no litoral. Maria 5054, ciente, reporte na vertical do farol de Itapuã para transferência. Reportará naquela localidade, farol de Itapuã. Indicada está sendo 145, agora nós deixamos. Com 328, ação de identificação, desse mantém o 050, chegada mais. O 924? Prossiga, 924. Faça uma espera em Simbra. Espera em Simbra, 924. Tráfego à frente já reduziu, está com 110 de ground speed, e a sua separação já diminuiu também, está com 2.9. Assim, autoriza um 360 da presença para o 924? Pronto, faça um 360. 360, reportará a final. Aqui Delta Charlie, na escuta da torre. Ah, bom dia, Maria 5054. Maria 5054, corredor cheio, condições visuais 1.000 pés. É forte farol da barra. E assim que possível, estamos estimados de pouso. Tá, estimando pouso 1.625, terminal 1.545, reportado fora da barra. Diga, estou aqui na vertical da Quantas Águas. O Yankee Delta Charlie, só confirma, o senhor vai manter essa posição por quanto tempo? Estou seguindo para o litoral norte. O senhor vai prosseguir agora para o litoral norte? Já estou seguindo para o litoral norte. Gente, aguarde a transferência, Yankee Delta Charlie. Mas é, vou subir mais 4, 5 milhas só. Bianchi Delta Charlie, eu entendi que o senhor vai afastar mais 4, 5 milhas. Afirmo. É com controle, ok? Chama o controle 198, Bianchi Delta Charlie. Charlie. Controle é o Papatango Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie. Ok, amigo, tá... Já passou aqui em Conta das Águas, vai seguir por mais umas 2 milhas e vai retornar. Gente, vocês conseguem, eu acho. Charlie. Voo no 600, ação de identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. 060, na Mari, 600. Quatro no lock, complete final, chame turno no 895. 1895, vou no 924. Foi Salvador, vou no 924. 1.5 milhas de serra, baixado, travado, está em sobrevivência. Gol no 924, continue a aproximação, abaixo, pista livre. Guardando. 5052. Seu nome é Pés? siga na frequência livre, o Marinha 5052. Ao ingressar, terminar o Ilhéus, chama aquele controle em 1201. Delta Charlie. Hotel, frequência livre estacionada. Beleza. Bridge 1198-5547. Tan 3193, autorizado Galeão nível 380, via Zulu 10, Smart Lúcio Barbacena, decolando da pista 10 com curva à direita, da El Leda Bridge, controle de Salvador 198, se responde 5547, na posição 3, o Tan 3193. Posição 3, chama pronto. 3193. Tan 3193. Avião que Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, confirma intenções de pouso. Na Aerostar. Sim, Yankee Delta Charlie. É, o senhor vai prosseguir para a cabeceira 17 ou para a Aerostar? O que depender, for melhor. Fica ao critério do comandante, confirma Yankee Delta Charlie. Siga direto para a Aerostar. Yankee Delta Charlie, aporte final Aerostar. O vento 100 graus no meia dúzia de nós. Informa o tráfego Boeing da Gol, final de 2 milhas 10. Charlie, graças. Zero, reporte estabilizado. Passando etapa, chama estabilizado. Boa noite, 754. Todo boa tarde, o Chanel 63, todo dia. Chanel 315, identifique. Chegada Amanda, esse mantém o 050. Amanda, 050, 6315. Vai permanecer no meu teste? Não, é após. No continente 2500, em condições visuais, o Marinha 5054, a frequência livre. Ao ingressar na terminal Ilhéus, chama aquele controle em 1201. Direito 1219. Direito 2919. Salvador, bom dia, Golo 924. 924, bom dia. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, Golo 924. Delta Charlie, conta-me, o senhor está fazendo sobrevoo? Ah, está fazendo só o 360 e já está seguindo para lá. Ok, ciente, Yankee Delta Charlie, o senhor vai prosseguir realmente para a final da Aerostar? É, afirmativo. No 328, desça 3 mil pés, o ajuste no 0, no 3, nível da restrição está. Tipo 2500 pés, Marinha 50, ponte prosseguir na coordenação. Estabilizado, gol no 754. 754, final, torre 118, decimal 95. 1895, daqui a pouquinho estamos aí de volta. Salvador, muito bom. Boa tarde, eu 3447, tente da Mike, autorização barreira. 0600. 1328, 2000 pés, autorizada final no 0. 2000, autorizada X-ray, bom, 322. 754, livre pouso no 0, vento 090 graus, 14 nós. Leve pouso na 1-0, vou na 754 e a chuva tá chegando, hein? À esquerda, não é isso? Isso! Ok, obrigado. Ela não chega na pista, não. Aqui é o Delta Charlie, sente, eu falo usando 3 de frequência, livre, boa tarde. Sou o último na aproximação, vou botar sua espera em Duna. Não, não tem problema não. Então eu estou desviado. Quando acabar de vir, eu vou para a próxima. Ok, gente. Salvador Azul 407-4089. Está na 9, vai retornar mesmo. 3000-600. Vou pushback. Tá livre, Azul. Chame para o táxi. Táxi do 40. Quatro, quatro, sete, cópia. Pronto, a cópia. 447. Barreiras autorizado 200, direto. Decola da 10 esquerda. Momo Cogbo após direto. Controle 1998. E aciona 5560. Autorizado 200 barreiras, decola da 10 com curva esquerda, saída bomba, cômodo, após DTT. Transponder 5560, controle 198, 35447. Xampuxa, chama a trip, hein? Chama lá. Salvador, bom dia, gol no 806, frente da Mike, apresentação Aracaju. 806, sente Aracaju, aguarde copo. Guarda. Controle, o 6315 pode continuar a descida? 6315, desta 3000 pés, ajuste no 013. 1013, 3000 pés, você não é 6315. 1714. Bom, na 754, boa tarde, no 754. Prossegue até antes da Juliette. Aguardo ingresso, pátio 1. Para a Juliette, aguardo ingresso, pátio 1. Bom, na 754. Final, torre no noite, decimal 6. 286 ou 95? 1895. Valeu, obrigado, já. Oi, Salvador. Bom dia, bom no 328. Estou aqui, direito, autorizado. Bom dia, bom no 328. Livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós, check 3. Abaixando, travou, Goma 328, pneus pouso na 10. 210, Goma Azul, você na M3, eu não sei. Liberou as informações, está livre para ser vetorado ao corpo que o senhor achar melhor. Oi, para Duna. Oi, para Duna, então. Obrigado. São 8, tem um tráfego da Azul naquele setor, que já está aí próximo a iniciar táxi, ok? Chama até a posição, aguarda só mais um instante. Ok, obrigado. 4089, pronto para o táxi, 72 a bordo, 3 horas e 50, ao Fernando Galeão. Em táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, a torre 11895, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, livre táxi, Pátio Índia, ponto de espera 18.95, espero um bom trabalho. No 750 após o azul autorizado, portão 8. Após o azul, 8, no 754. Bono 806, cópia. Prossiga. Paracaju autorizado, 230. Decola 10, esquerda, pro Caracaju. 1198-5543. Autorizado Aracaju, 230. Decola da 10, curva esquerda, pro Caracaju, 198. Controle 5543. Pro Bono 806. Chama pronto. Chama aí. São Salvador, OTAN 3193, na posição 3, para o Pushback Saneto. Posição 3, coordena a equipe de solo, após passagem do Embraer da Azul à retaguarda, está autorizado seu push. Sim, após a passagem da nave na retaguarda, autorizado o Pushback e acionamento com a liderança. Continue a aproximação número 2 para pouso. 00. 20, identifique, chegada com, esse mantém o 060. Muito boa tarde, é o 3206. Está no gate número 1, autorização para Fortaleza, nível 350, seguinte tamanho. Afirmativa, aguarde cópia 3206. Guarda na circunstância 3206. No 328, solo 20, direito no 209. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4089, ponto espera da Nazaro. Azul 4089, mantenha ponto espera. Mantenha ponto espera da Nazaro, azul 4089. Juliette está autorizado. Alfa Juliette para o 1-1. Boa, 3-2. No 5, final, torre no 895. Abraço. Até mais. 697 tiver condições, delta 2000 pés, na proa de Duna, intercepta final. Ok, Duna 2000, intercepta, chama estabilizado. Obrigado. No 5, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas, 1-0. Batalhada final de 5 milhas, 63 no centro. Azul 4089, confirme se tem condições de agilizar as manobras assim que autorizado. Afirmo, 4089. Azul 4089, observa a passagem do tráfego Boeing da Gol curta final no zero após a linha e mantém agilizando. após o voo, ali em Manteiro 90, azul 4089. O 697 tem condições de reduzir a aproximação? Está reduzindo agora. O Airbus informado, está seguindo de pouso, está à sua esquerda com 3 milhas, já reduzido. Quando você está na redução para aproximação, e vai fazer um flyover, Duna, para aumentar um pouquinho. Ciente, na escuta, para interceptar final. Maravilha. Do 180 para a Vitória da Conquista, direto. Decola da 10 direita, saída Arbor, após direto. Controle 119 decimal 8, 5564. Passaria do 2262. Ok, 180, autorizado direto para a conquista, saída Arbor, depois de Arbor, direto conquista. O transponder 5564, 1498, passaria do 2368. 2262, passaria do. Chame pronto. 2262, saída direto. Mari, quente. 5289. Azul 4089, vento 090 graus, ano 49, livre decolagem 10. Está iniciando o azul 4089. Chané 63, ano 5, vento para cheque 090 graus, ano 59, aguarde pista livre. Guarda. Então, 3193, pronto para o táxi CPOB 114, Fernando Campinas, autonomia 0350. Ajustado até o ponto de espera no zero, torre 11895, 1013, ajustado, TAN 3193. TAN 3193, centralizado, táxi até o ponto de espera, pistão no zero, torre 11895, ajuste no zero, 13, TAN 3193. Paulo Salvador, 35447 para o Puxa Entramento. Pátio 3, livre, chame táxi, trip. Livre, chamará. 1600 da Gol, tá livre até o portão 9, Alfa Juliette. Alfa Juliette 9, com 1600. Oi, LS Gol, 1097. 97, final, torre no 895, bom pouso. É 1895? Isso, 1895. Obrigado, bom serviço. Mais. É. Controle azul 40989, tá no perfil da Euleda, passa a vida. 89, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 380, vigilância. 380, vigilância. Acabou. Ah, certo, obrigado. Salvador, 5240 da Trip, para descida. Trip 5240, desce e mantém nível de voo 170. Desce, mantém 170, 5240. E Salvador, muito boa tarde. O TAN 3193, mantendo o ponto de espera, pistão 10, pronto a decolagem. Boa tarde, TAN 3193, mantenha ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, TAN 3193. Descida a 2.000 pés, com ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado na final no 0. Descendo para 2.000 pés autorizado, reportará final estabilizado em 1.000. Eco Alfa Oscar, informe sua velocidade na descida. 2.000, Trip 5240. A escuta possível. Sua velocidade na descida? Ah, tem condição de manter 2.0. Gente, o Eco Alfa Oscar? 2.00. Tem condição de incrementar? Para 2.10. Ciente. Trip 5240, com 240 nós, voe para Itap. Vai voar Itap então, high speed, 5240, já. Livre o desvio, condor 2.0. Salvador, Oceano 6315 na Alfa. 6315, portão número 3, ingresso Juliette. Juliette para o portão 3, 6315. No 93, Alim mantém pistão no zero. Alim mantém pistão no zero, tá 3193. Solo Salvador, trip 5447, para o táxi com 50 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Palmas. Observa o Oceanair ingressando no pátio, vai estacionar no portão 3, prossegue via pátio e Índia até o ponto de espera da 10, ajustado 1013, no ponto de espera torre 1895, após o Oceanair. Pátio Índia até o ponto de espera da 10, observando o Oceanair, no ponto de espera chama na torre 1895, boa. Cinco, dois, quatro, zero, desce a 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Desce para 3000 com 23, 352 passando. Três, 1 9 3, livre decolagem no 0, vento no 0 graus, no 5 nós. Livre decolagem, 3 1 9 3. 1697, prossegue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, na 697. Não copiei, confirma o tráfego. Esquerda, voe proa 350. Esquerda 350, é papo. Estimativo. Seu limite nessa proa, 1 minuto. Caso faça as comunicações, após 1 minuto eu vou a ITAP, Duna final, ILS. Não copiou a última, o é papo. Só um momento, azul 4089, voa EUD. Proa de EUD, 4089. O Eco Alfa Oscar, o seu limite na proa é 1 minuto. Após 1 minuto, espalhando as comunicações, você vai curvar à direita para ITAP, após ITAP Duna final. ITAP Duna, 1 minuto limitado na 350, Eco Alfa Oscar. O Oceano 6141 no complete final, chame de torre 1 no 8 decimal 95. 095, 6141. Sul 4089, Centro Recife, em 1-3325. Recife 3325, senhor, bom trabalho. É mais o trip 5240. Vamos iniciar sua redução de velocidade a 200 nós. Reduzindo para 200, trip 5240. Confirmando o horário 1520. Exatamente. Tô sem o transponder, vou coordenar com o centro Recife aqui. Obrigado. Ainda está mantendo 200 nós? 200 nós. 3193, sobe ao 380, contato radar, serviço de vigilância. 380, quando possível, da Elcio, mais adiante, Leda. Gente, foi Leda. Leda, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Xané 6320, informação mais. Xané 6320, identifique. Esse mantém o 060, chegada Mari. 060 na Mari, poderia voar ITAP? Aguarde. Cinco dois quatro zero, desce a 2000 pés. Para 2000, 5240. Oceano 6320, voa ITAP. Boa ITAP, 6320, obrigado. Alfa Oscar, direita, ITAP. ITAP, Alfa Oscar. 5447, após a passagem do tráfego na curta, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero após o tráfego, informa que não vai ter condição de tomar curva esquerda após o decolagem. Está solicitando após a decolagem, curva logo à esquerda. Gente, aguarde coordenação. Ok, a curva direita, após a decolagem. Ah, curva direita, ok. TP5447, informo que a sua saída agora será Arbor, após DCT conforme rota. Ok, Arbor, e após Arbor, DCT, o 5447. DCT Lapa, ok, TP5447. DCT Lapa, então, não mais destino, ok. Xanemé 1141, solo 34, direito 1219. Eita 219, 1141. Estabilizou? Estabilizado no momento, conta 20. Sinal, torre no 1895, conta 20. 1895, bom trabalho. Até mais. Vai aguardar ingresso no pátio, seu portão está sendo liberado. Positivo, Alfa aguardando para as mulheres, 1-14. Salvador, gol na linha 00. Zero, prossiga. Informação aqui, quanto possível autorização Natal? Está autorizado Natal, Gol 600, nível 370, Apesulu 10. Decola da 1-0, curva esquerda, Pucas e Par. 119.8, 5571. Guarda no pista livre, quando eu deixar. Pista 10, curva esquerda, Pucas e Par. 198 ao controle, 5571, transponder, Gol 600. Correto, pronto. Gol no 754, copia? Campina Grande, 390 autorizado. Apesulu 10, Neuma, após direto. A decolagem da 1-0, curva esquerda, Pucas e Par. 1198, 5003. 1-0, vento 1-0 graus, 179, cheque trem. Tá autorizado o pouso e o trem tá baixado e checado. 8-1-9-7-5-4. Ciente, é pronto. Até pouquinho, obrigado. Afirmou, 5447. 5447 da Trip, sobe ao 200. Saída Arbor, vigilância. Saída Arbor, subindo para 200, Trip 5447. 3193 da TAN, centro Recife, 13325. 3325. Fere. 5240 da Trip no lock, reduz a aproximação. O tráfego à frente ao Embraer 145 com 5 milhas já reduzido. Sim, está reduzido 35240, estabilizado já visual com a pista. Complete final, chame torre no 895, Trip 5240. 1895, obrigado, boa tarde, 5240. Xanamé 320, desce mantém o 050. 050-6320. 2. Utilizado material 350, decola para o 10, curva à esquerda, Pucaracaju, Botelho, foi com controle de 98, aciona 72, goma 9-9. Correto, Champão. Vamos para o táxi, goma 806, 08, Probora, Salvador, 2 horas. No 806, ciente, aguarde o TAM para iniciar táxi. Aguardando o TAM, goma 806. Estabiliza o sinal baixado e travar o trip 5240. Trip 5240, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 5240. 05, tem informação mais, autorização para Guarulhos. Léo Leda Bridge. Léo Leda Bridge. Torre, boa tarde, Papai Romeu, Eco Alfa Oscar, estabilizou no localizador. É o Eco Alfa Oscar? Afirmo. Eco Alfa Oscar, continue a aproximação, número 2 na aproximação. Número 2, Eco Alfa Oscar, intenção é pouso na 1-7, base pela direita. Condor 20, solo 38, direita, contorna Alfa Delta, Delta mantém chama para o cruzamento. Alfa Delta vai chamar para o cruzamento, Condor 20. 35240, livre pouso no 0, vento no 1, 0 graus, no meia dúzia de nós. Livre pouso, 5240. Eco Alfa Oscar, reporte para o cancelamento. É, cancela da presente, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, confirme já tá visual com a pista 1-7? Visual. Ok, ciente. Eco Alfa Oscar, dá presente base pela direita 1-7, reporte para o final. Reportará para o final 1-7, Eco Alfa Oscar. O Vitor Mike Quebec para o táxi. Vitor Mike Quebec, ajuste no 012, táxi aprovado via parte 4, reporte no ponto de espera. Liete, portão 01. 01, 614. Bom dia. 5595 da Trip, é sua identificação. Chegada a mar e desse mantém o 050. Trip 5447. Cruzou 5500, voo e Barreiras. Direto Barreiras, os 447. Positivo, autorizado, Galeão 360, Persolo 10, decola da 10, curva direita da El Linda Bridge, 198, 5570. Correto, chama pronto. Chama pronto no 939. Condor 20, autorizado, cruzamento 1028, parte militar após. Está autorizado o cruzamento. Direção parte central, Condor 20. Conforme a rota do plano, decola da 1-0, direita, da Eule da Bridge. Após Bridge, é Pesulu no meia. Bravo até o Zulu, direto Triva, após conforme. 1-1-9, decima 8, 5573. 7, Eco Alfa Oscar. 5240, prossegue Alfa, mantém quanto daquilo? O tráfego da companhia está corrigido. O tráfego da passarela está efetuando push na saída ali do pátio. Aguarde para ingresso. Sua posição será 4. Sente, Alfa mantém a daquilo, aguardando o passarela 5240. 3805, copiou o nível 340. Estamos 1-0. Falta conforme plano de voo, a saída vai ser da Elven, da Brit. E a Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, voz conforme. Chama controle 1-1-9-8, transponder 5573. Correto, chama pro. Chamar ao stand 3-2-2. Paulo, conta 3-2-8-3. 3-2-8-3, Aracaju, aguarde cópia. Uno 3-0, será coordenado. Trato. 3-2-1 no meio, Alinda, cola no 0, vento no 1, 0 graus, meia dúzia de nós. Alinda, cola o 3-2-1 no meio. Ciente, Vitor, Mike, Quebec. Eco Alfa Oscar, confirme estacionamento. Frequência livre, estacionar seu solo 4-2, Eco Alfa Oscar. Quebec, livre da colagem 17, vento 110 graus, 15 nós. Muito bom dia, boa noite, 06.0 da manhã. Boa noite, 06, ali mantém, pistão no 0. Linha, mantém, 90, boa noite, 06. TV, Tomai, Quebec. No meio, decolou 44, chame o controle 1 no 98. 98. Nova 2, 3, 2, no meio, boa. 3, 2, no meio, sobe o 370, vigilância radar. 370. Passaria do 2262, temos 53 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. Livre, táxi, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, 1012 o ajuste. Pátio 1 no Índia, 1895 lá no ponto de espera, 2262, obrigado. 35240, observando o passareiro, posição 4. É de posição 4, ainda sabia aqui, então 5240. Umba 19, chamou o sol? Alternativo, tentando instrumento para Natal, do nível 100, por supersonamento. Confirmando.